direto, conquista 5241. Muito obrigado. Azul 4206, chame 1198. Papa Mike, frequência livre. É. 0 graus, 15 nós. Para o táxi, voo 1399, estamos com 162 a bordo, economia de 3 horas e 49, alternando o galeão. Lima tem cabeceiro no 0, chinema 3 no 4. Imagina, 0 no 4. Livre táxi via Patrick Alfa, Mascara Patrone 118, destino 95, ajuste na 008. 217, pronto, quanto é? É, dieta 317, aguarde, mantenha a posição. Ponto de espera. Mantenha. Bom, na 077, informei que iria prosseguir para o ponto de espera, seguindo a aeronave da frente, da mesma companhia, um Boeing 737, no gate 06. B5729, decola aos 45, controle 120, decimal 8, então bom voo e boa tarde. B321, chame Recife, frequência 1288. 388-632-3. Web 720, desça para 5000. Desça para 5000-720. Controle 5729 na web. Web 5729, controle, contato radar. Aí foram autorizados 3 pushbacks simultâneos, ok? O do 612, o do 8 e o da remota no 4. Ah, tudo bem, eu perguntei se teve um engano e foi respondido, mas não tem problema, nós estamos aqui, obrigado. Pela disposição do pátio aí, o 612, que é a aeronave da frente, e o 8 não tem problema não de fazer o pushback junto. Aí foi autorizado simultâneo, logo o senhor seria o número 2 para o táxi. Tá bom. Bom voo. 3 no 4, livre decolagem da pista no 0, vento 090 graus, com 1 no 7 nós. Livre decolagem da 063 na porta. Bom, no 755, pronto, 4. 755, autorizado Salvador para confingir, é o peso 16, nível 360, decola pistão 10, primeira curva direita, saída da Hélio, depois bridging, bridging intercepta o peso 16, transponder 5060, controle 120, decimal 8. Bom, no 755, perdão. Autorizado Salvador para confins via o peso 16, nível 360, decola pista 10, primeira curva direita, saída da Euleda após bridge, em bridge intercepta o peso 16, transponder 5060, controle 120, decimal 8. 008, vento 08, 0 graus, 17 nós, com 17 nós, tem livre pouso, pista no 0. Livre pouso, no 3, Chinema 314, decolos 48, controle 120, decimal 8, bom foi, boa tarde. 208, obrigado, boa tarde. 1, POB 36, autonomia de 7 horas, alterna Brasília, passarelo 2231. Controle Salvador, contato radar. 613 na 4. Espera, chame torre, frequência 198, decimal 95, altímetro 10008, informa que irá prosseguir um Boeing 737 da Gol à sua frente no ponto de espera. Afirmativo, sentido tráfego à frente, prossegue pelo 4.0, 18.95, passaria do 2.2.3.1. Controle, alguma possibilidade de coordenar com o centro para o Adbridge, para o 5729? Anotei a sua solicitação. Obrigado. São 3190, chame 1198. Perco Delta Livre Táxi, ponto para ingresso 117. Salvador, boa tarde. Voo 1925, da Serra, pronto para cópia, tá? Com 925, autorizado Salvador para Brasília via o Pesolo 197, decola pistão 10, primeira curva à direita, nível 360, saída água, transição eleva, transponder 5074, controle 120.8. Autorizado Brasília nível 360, via a Pesolo 17, decola da 10, curva à direita, perdida ser água, transição eleva. Responde 5074, controle TN 12038, com 192, obrigado. Com 192, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, Sena. 192. E aí mantém o cabeceiro 17, o Mike Delta guardando para a decolagem. No solo 51, na direita, solo 1219, boa tarde. Webjet 579, chame Recife, frequência 125. 125, 5729. São Salvador, voo no 395. 090 graus, com 18 nós, com 18 nós, sem livre pouso, pista no zero. Livre pouso 190, com 20621. Uno 755, autorizado por estacionamento. Reporte para táxi. Ali mantém cabeceiro 10 agilizando? Ali mantém agilizando o da 3217. Temo, aguardando a autorização para decolagem e agilizando o da 3217. Agilizando. Pronto, Mike, é com o Delta, decola agilizando? Passando 10 mil para 5 mil pés, contrato na posição de 12 horas, afastado 12 milhas, passando agora 110 subindo, chame 1198. Chama 1192, tem entrado. 4206 no solo 53, à direita, agilizando por gentileza, chama o solo 121, decimal 9 na Fox, então boa tarde. Agilizando a Fox, chama 219, boa tarde. Oceano 314, direto Petrolina. Obrigado, direto Petrolina, Oceano 6314. Obrigado, táxi via Alfa, reporte antes da taxa Juliette para ingresso na parte principal. Informa que irá prosseguir um Boeing 737 da Gol. Segue o Gol, via Alfa para... Gol no 395 para ingresso na... Gol no 395, após passagem do ATR-72 da Passaredo, autorizado ingresso no Pátio 1, no Via Juliette, para o Gate 02. Pode entrar na Passaredo, para o 02, gol no 395. Vai, capital de Tiende, está na linha do litoral, subindo para Rio Verde. Termo 120, decimal 8, controle, bom voo, Mike Codalto. 1208, Mike Ecodelta, até a volta. Canã 62, 10, tem livre pouso, pistão no 0, vento 080 graus, com 14 nós, 14 nós. 32-17, decolo 55, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato, 32-17. Mike Ecodelta, controle. Ok, decolou o Salvador para Paraty, cruzando o litoral, meu bem. Vai... direto ao Mike Ecodel. Autorizado, Mike Ecodel. Tá, tá. Controle Salvador, boa tarde, Tan 3217, decolou da Elpa, também 70. Tan 3217, controle, está em contato, radar. Ciente, Tan 3217, pode provar a posição da Elpa? Livre. Direto da Elgrado, é 3217. Oceano 63, 14, chave Recife, 125, 45. Oceano 3, 14. 145, Oceano 63, 14, boa. Boa. Tarde 3190. Tarde 390, continua a aproximação, guarda pista livre, altímetro no 008. Guardando a tarde 3190. Terno está limitado pelo localizador. Cinco meia direita na Fox, solo 219, boa tarde. Canal 6210, autorizado táxi, até correção, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do Juliette para ingresso no bate principal. Repouso, pistão no 0, vento 090 graus, 15 nós, 15 nós. Ativo, livre pouso não no 0, tá 3190. Confirme pessoas a bordo, com 1755. Bom, no 755, informa que aguardará para iniciar o táxi devido ao ponto de espera congestionado. Da 3560, direita 080 para o localizador, livre LS e aguarde trencharé. torre web jet 6720. Você me chamou? Web jet 6720. Continua a aproximação, guarda na pista livre, altímetro no 008, web 6720. Continua a aproximação, tá guardando a pista livre no 6720. Zero no solo 00 à direita, solo 219, boa tarde. Direita 219, boa tarde, 319. Solo 3190, autorizado táxi para via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no site principal. Ativo Alfa, vai reportar para a Juliette. 6720, check 30, livre pouso, pista no 0, vento 090 graus, 15 nós. O trem está abaixado e travado, WebJet 6720. Livre pouso, Web 6720. Entende. Com 399, tem condições de agilizar as manobras para a decolagem? Negativo. Ali mantém agilizando com 399. Ali mantém agilizando a 399. 6720, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio principal. Alfa, reporte antes da Juliette, 6720. Confirmo para o controle. Tentando, 3560, passando externo, baixar travou visual. Tentando 3560, continua aproximação, agora em pista livre, altímetro no 008. Você escuta. Azul 4206, seguindo a aeronave à frente, Boeing 737 da Gol, autorizado ingresso no pátio principal, via Juliette para o gate 08. Aguarde um minuto para a copa. Provável de temporal? Só quero pedir um pouquinho para frente do voo, poder passar atrás. Jeep 5495, saída prevista Coral. Confio para o solo. O Xané 6250, autorizado. O Leida, estou para o 360. Está presente direto, Leida? Vimo. Leida, assumindo para o 360 na 399. Vê, Juliette. Tá 3190, siga a aeronave à frente, é voz 318 da Oceania, né? Para o gate 05, que pode ver se falta. B6720 está na Alfa, ajuda a Juliette. Web 6720 autorizado, ingresso no lote principal para o gate 06, seguindo a aeronave à frente, Airbus 320 da TAM. Segue o TAM, Juliette, para o 06, 6720. Voo 9755. Voo 9755, aguarde para o início do táxi. Voo 755, após a aeronave Embraer 190 da Azul, estacionando gate 08 em coordenação com a equipe de solo, pode iniciar o táxi até o ponto de espera. Voo 755, informa que irá aguardar autorizado o táxi até o... através do gate 06, devido à aeronave que estacionaram lá na web, após pode prosseguir para o ponto de espera. Zero meia direito, solo 219, boa tarde. Solo 3560, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no bote principal. Alfa, reporte antes da Juliette. Nós. Só declaração, 9-0, saiu 2-2-3-1 após a rolagem do Pang da Goa, ali mantém, capiteiro 1-0. Após a rolagem da Goa, ali mantém. O ajuste está no S 9008. Tome cruzando 2.500 pés Alfa Tango Sierra. Sete decola 08, controle 120, decimal 8, tomou ruim, boa tarde. 208, boa tarde. Copa 2-0. Sente, aguarde mais um minuto pra Copa. Não. Momento, no momento não será possível devido a um tráfego vano direto do Ana descendo para 2000. É um Alfa Tango 72. Controle, gol 1077, decolou, você escuta, boa tarde. Boa tarde, gol 1077, contato radar, está autorizado o laser, vou para o 360. 360, 1077. 4, controle, 120, decimal 8. Autorizado o laser. Presente, laser, presente, 1077. Volta na direita, mais. 5114 no transponder, Salvador 1208, trip 5415. Trip 5415, atendimento correto, reporte pronto para puxar a cena. Mataremos para o acionamento bate 3. Da 3560 autorizado ingresso no site principal, via Juliette para o gate 03. Da 3560 autorizado ingresso no site principal para o gate 03, via Juliette. Juliette 755 após o passarido ali, mantém, cabeceiro no zero. Juliette 231, decolo 10, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, grato, bom trabalho. Portão 1. Passaredo 2231, transfere. Boa tarde, passaredo 2231, contato radar, saída Momo, suba para o 180. Perfil Momo acendendo 1802231. Gol 1399, chame Recife, frequência 1251 e alterna 13325. 251-3325, 1399. Trix 5491, informa o tráfego à sua frente, 5 milhas com deslocamento nordeste, dá um papão para 32 nos corredores, mantendo no 1.500 pés. Este é o tráfego de guerra, CPC-490. Livre decolagem da pista no 0, vento 090 graus, 15 nós. Autorizado ILS. Autorizado ILS 549. Autorizado ILS 549. Volta toda pra gente mais adiante. Autorizado, Mike Beck, rotatória. Mike Beck, desça para 1.000 pés. Desce 1.000 pés.